meu nome é 143D, separa 2 mil pés, cancelar a instrução de pena. Ajuste, no 04, autorizado final do procedimento do LS, oxigênio da pistola 0, reporte estabilizado. Autorizado 2 mil, está livre das instruções, encontrará estabilizado 6145. Estabilizado 645. Nome 645, complete final, chame por 118, decimal 95. 14, 8, 95. Autorizada a linha, mantém pistola zero, informa o Boeing e aproxima a lua, passando Duna no momento. Positivo, Salvador, Salvador, Cordial. Boa tarde, né? Alô. Boa tarde, com cara de boa noite. É o nome é 45, a final da FTR. Bom, 19189, solo aos 40, chama, libera direito, chama em São Leão, 2119. Espera, direito, chama 219, boa noite. Boa noite. Qual nome é 45, qual é o Tony? Bom, nome é 45, estabilizado, ele é até que rei da pista 1-0, agora está 0.8 milhas do Índia Serra, velocidade reduzida, 145. Gente. Direita 2-1-2, voo 6-4-5. 1-6-1-4-3 no ILS 1-0-1. Miami, a 143, complete a final de chame torre 118, decimal 95. 2954. Sou em Salvador. Boa tarde, hoje chame a 6143, está avisado, ILS, 10. Chamei 6143, está avisado, autorizado, pouso, decimal 0, vento 130, 0 grau 03, mas... está presente o voo da AGL, tudo mantendo o nível de voo 340. Autorizado da AGL, está presente, 340 em atenção, chama 620. Tango Whisky Yankee Uniforme, ação de edificação do Estadio Bomba de Ano para o nível de voo 050. Autorizado TAP. Chamando a 201, chame de CIF, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Poderia repetir a frequência, né? 6201, 125? 125, decimal 1 é primária, secundária 128, decimal 35. 125, 1, 2, 3, 1, 2, 5, 0, 1, 1, 2, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Livre anual decolar do 0 azul 2 7 por 1. 2718, decolou 51, chama controlinhando 20.8, bom voo. 208, obrigado, uma boa noite, 2719. Azul 2718, contato radar na decolagem, suba via, sai da PUCA para o nível 350. PUCA 350, 2718. E antes do uniforme, vista para 2000 pés, ajuste 1014, autorizado sinal do procedimento IMS, reporte estabilizado. Para a nossa série, usar o sinal do procedimento IMS, reportará estabilizado. O 718, chame Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45. O 2185-2545, com o Recife, agora 127, boa noite. Boa noite, até a próxima. Tono 966, em SAP. SAP 966, obrigado. Boa noite, 1945, autorizado Daniel IV, 0, 0,60, 0 grau, 0,3, né? Autorizado Daniel IV, 0, 1924. Já estabilizou no final do procedimento, senhor. Certo. É, pulo na 1-0 ou na 7? Pulo 7, senhor. 7. 7, pessoal, acelera 6-3, cabeceira 1-0, chega a posição da linha 1-8, decimal 9-5. Câmara 1895, cancelaram a partida da linha 1, esquema uniforme. O esquema uniforme? Diz que aquele fórum está no final do procedimento, cancelando, prosseguindo por uma base, se possível, pela direita da 17. Cancelado 01, autorizado curva pela esquerda para a base pela direita 17, reporte final 17. Votará o uísque aquele fórum. 1869, autorizado a linha e mantendo 0. Ali mantendo 0 no 869. 245, default ao 01, chama controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado, boa noite, bom domingo. Controle, muito boa noite, azul 49245. Azul 9245, contato na terra da colagem, submarcando o nível 360, após cruzar 12 mil pés, obrigado, Leda. 360, 2 mil pés, Leda, muito obrigado, azul 49245. Gol 1966, após estado contínuo, aproximação. Último transformador 905, o sinal é o seu possível cabeceiro 1, agora chama o chambuzé do meu cruzador. 1966. Autorizado a aproximação com a via chegada e 1015, é quando ele estabilizado 966. Tem telefone autorizado com o 197, mesmo com variável em 3, né? Autorizado o pouso, isso que é que vamos gerando base para final contra a baixa CAD. Chama controle 1, 20, 8, 08, obrigado. Salvador, 969, água 1, passando 1400. 1909, contrato radar, decolagem, subvia, água 1 para 390. Via água 1, 390, 869. Bravo 245, chama o 7 Recife, 35, 1, alternando 28, decimal 35. 5, 1, 2, 8, 3, 5, muito obrigado, bom domingo. Azul, 9, 2, 4, 5. Chama agora o centro Recife, a frequência 1288, alternativa 2, alternativa 135, decimal 3. 1288, 35, decimal 3, o voo 869. Está confirmado para o 966, livre voo. Sim, voo autorizado, 1500049. 466, fala o Zano 2, chame 1-2, Zano 2, boa noite. Decolada Zona 5, chame o controle Salvador, 120, décima 8. autoridade do TAM 3223, vai, Letra. Letra, graças. Cristiano Centro Recife, frequência 288, a 35 do sinal 3. 288-1353, até logo. 897, decolado 122, chama controle Salvador, 120 do sinal 8. 208, uma boa noite. Boa noite. Controle Salvador, uma boa noite, Center 3897, passando 1410, a perturbação Puno. 3897, contato radar, decolagem submontânea de voo 320 após 2000, direto Lida. E atenção 320 após 2000, direto Lida, da 3897. 045, decolagem autorizada, pista 90, gente, 150 graus, 049. Tiro de decolagem, pista 90, vamos no negócio. Autorizado a linha de colapso 0, vento 150 graus 059. Chama-se 259, contato radar na decolagem, submontanha 360, na saída Salvo 1. 3607, pode voar lida? Aguarde. 3 na saída. Boa noite, voo 2184. Boa noite, voo 2184, alta do VHL, decolar pistola 0, vento 150 graus, 049. Decola da 10, voo 2184. Número 45, chama o centro Recife 251, alta no 28, decimal 35. 251, 2835, boa noite, 945. Voo 2184, decolado aos 33, chama o controle de Santa Cruz 120, décima 8. 1208, tá? Boa noite. Controle Salvador, uma boa noite, é o gol 2184, cruzado 2000. 2184, contato radar, decolagem submontão 370, saída móvel. Submontão 370, saída móvel, gol 2184. Como é que estou, né? 351-2835, é 259. O 2184, chama o centro Recife em 2085, 2545. 2085, 2585, boa.